Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Rara vira, só rara vem, passar a mão na bunda ainda não comi ninguém. Rara vira, só rara vem, neste raio de suruba já vim passar a mão na bunda. E a galera! Ficaste tão bonita, mão na testa, mais vale uma mão do que dois a sutiã. Rarra de vida, solta raro vem, vem passar a mão na bunda, ainda não vi ninguém. Rarra de vida, solta raro vem, neste raio de suruba já vim passar a mão na bunda, galera! Bota pé! Bota pé! Oh Maria, essa suruba me assiste, e você? Oh,